depois vamos abrir este procedimento do Pacto dos Marmelos, numa empreitada de 600 mil euros, e ficará ali uma zona muito importante em termos de cidade e de zona verde, e também de apoio às escolas, ao nosso agrupamento de escolas.